Olha pra mim, Senhor. Cuida de mim. Eu preciso tanto, tanto ouvir a tua voz. O meu dia só começa quando ouço a tua voz. No silêncio da minha alma, espero teu falar. Na aflição de um detalhe ou de uma dor, sinto teu cuidado sobre mim, sobre mim. Olho para a cruz e vejo tua imensidão. Olho para mim e vejo quão pequeno sou. Mas a tua graça eu consigo te alcançar. Nunca me abandonou, não me abandonou. Senhor, do teu.